E aí, ouvintes, beleza? Aqui quem está falando é o Beconzitos. E como você pode ter reparado no título deste episódio, esta é a segunda parte de um total de três. Você ainda não viu o trecho anterior? Corre lá e ouve agora, malandro. Depois volta aqui e ouve o resto, beleza? É nóis, valeu, falou. Dona de casa. No início, houve uma ideia. Juntar um grupo de pessoas extraordinárias para ver se juntas elas pudessem ser algo mais. Para que unidas elas pudessem lutar as batalhas que ninguém mais poderia lutar. E me chamou essa ideia de iniciativa Postergadores. Let's get ready to rumble! Na sequência temos Godzilla 2, Rei dos Monstros. O elenco conta com Millie Bobby Brown de Stranger Things e Vera Farmiga por Bates Motel. E o cara que faz o Tyrion Lannister, que eu não lembro o nome do ator. Dessa vez o Godzilla enfrentará criaturas muito loucas para proteger o planeta Terra. E esse é um pré-aquecimento para a luta final, Main Event, que vai sair em 2020, que é Godzilla vs King Kong. Prepara o brioca, meu irmão, que vai ser foda. Eu não vi nem o primeiro filme do Godzilla. Quer dizer, eu assisti o primeiro filme do Godzilla, aquele filme antigo mesmo, da Sessão da Tarde. Ok. E, enfim, isso me aterrorizou. E até hoje, porra, eu não consegui assistir nenhum Godzilla inteiro, assim. Eu juro, que eu tentei assistir, cara, mas não dá. Muita brisa. E eu sou um cara, talvez seja a minha superficialidade pra compreensão, talvez. Eu só quero ver, assim, uma luta do Godzilla e do King Kong, aí vai ser foda. É macaco e lagarto, né, mano? Nossa, imagina. Porrada, isso. Celo. Mas eu acho, enfim. Então você começar, eu pode começar pelos novos. O de 2014 é um filme bom. O novo Godzilla? É um filme legal de se ver. Se for pra você comparar com esse filme, se a gente esperar alguma coisa do próprio Kong e do Godzilla, vai ser foda. São monstros gigantes destruindo a Terra. Eu não tava muito empolgado pra ver o Kong, que me indicou foi a Letícia, tanto que rolou a premiação, né, do... E é um puta filme, cara. É muito foda, muito bem feito, gostei muito da temática, como foi abordado. O Tom Hiddleston arrebenta nesse filme. Mas que o próprio Kong tá muito bem feito. Sim, sim. E o jeito como ele é abordado, eu também achei muito legal. O modo geral, né? Que eles levam pra guerra do Vietnã, toca paranoide no meio do filme, é sensacional. Sim. A escolha de cores, fotografia. Cara, é um filme que vale muito a pena. Parece ser um filme bem idiota, sim, de macacos gigantes, mas é bem legal. E se o Godzilla for na mesma pegada que o Kong, já vai valer muito a pena ver. Se for levar pela fotografia que a gente vê no trailer, um filme puta colorido e tal, junto com isso, com o fato da destruição dos monstros gigantes aparecendo, eu acho que vai ficar demais. E, aliás, a gente acabou nem comentando, né? Quem que o Godzilla vai enfrentar nesse filme, né? É, isso pode ser um atrativo pra mim, me ajuda aí. São gente. Os três monstros que o Wellington ficou com trauma no Godzilla da Sessão da Tarde. Quem são eles, Patrick? Que eles são dos filmes originais dos japoneses. Que é a King Ghidorah, que é o dragão de três cabeças, gigantesco. Esse aí é o boss final. É, né? O boss final. A Mothra, que é uma mariposa gigante, é o momento que a gente vai ficar sentado babando, assim, no 3D ou no IMAX, de repente, falando, nossa, que bonito. E tal. E tem o Rodan, um pterodátilo gigante. É o Godzilla que voa. Como qualquer organismo vivo, a Terra desencadeou uma febre para combater essa infecção. Seus governantes, originais e de direito, os Titãs. Por milhares de anos, essas criaturas ficaram escondidas ao redor do mundo. E a menos que todos os Titãs sejam achados, nosso planeta morrerá, assim como nós. Eles são a única garantia de que a vida continuará. Abrindo abril, temos na sequência Shazam! Caralho. O elenco conta com Zachary Levi, vai ser o Shazam, né? Bom, ele já interpretou o Chuck na série Chuck. Passava no SBT, alguém lembra dessa série? Muito sim, boa. Sim, cara, é muito legal. Boa. Engraçadinha. Temos também o Mark Strong, que vai ser o Dr. Silvana, o vilão. E ele já foi o Merlin no Kingsman. E além disso, temos Usher Angel, que vai ser o guri, né? Que grita Shazam, caralho! E aí sim, se chama no Shazam. Estão cogitando a possibilidade de aparecer tanto o Superman quanto a Mulher Maravilha nesse filme. Legal. Mas não é certeza. Legal. Wellington, você que viu o trailer faz meia hora, o que você achou? Porra, foda. Não tem muito o que dizer, né? Não tenho muito o que dizer. Realmente, quando eu vi Shazam, eu achei que era o filme do grande ator Shaquille O'Neal, do gênio. Então, viajei, assim, na maionese, mas depois eu vi o Shazam, super-herói, né? Eu acredito que vai ser uma resposta da DC pra Marvel em relação ao Thor Ragnarok, assim. A gente vai rir bastante. E é aquele herói que toda criança sonha, né? É toda criança de 30 anos também. Sonha em ser, assim, né? Só que você não deixa de ser uma criança, né? Então... Melhor do personagem. A criança se tornar o super... Tipo, o que ela sonha toda manhã. A criança que vê as notícias do Superman nos jornais, do Batman, talvez o mistério do Batman. E do nada ela ganha poderes, tá ligado? Pra enfrentar os bullies da escola. Vai ser o alívio cômico da DC, né? Tipo, eles estão pegando leve agora com os filmes. Eu acho que o Aquaman, ele tá em cartaz, eu assisti. Eu gostei bastante, tipo, tá num tom bem melhor do que eu acho. Eu acho que a proposta da DC vem mudado bastante no cinema. E o fato deles estarem deixando o filme um pouco mais infanto-juvenil, tipo, não só pra adultos. Sim, tem essa pegada um pouco mais adulta também. Menos sombrio, né? Menos sombrio, que era o Batman vs Superman. Eles melhoraram bastante. É um filme que você tem vontade de ir assistir e você sabe que você vai sair satisfeito de lá, só pelo trailer, entendeu? Com questão do uniforme, já tá um pouco de polêmica, né? Eles falaram que é o homem nesse calça ideal. Eu achei ridículo isso, cara. É que assim, é o uniforme é meio pra ser bobo, né? Sim, é um uniforme bobo, cara. É, infantil, né? Então... Mas eu também fiquei muito empolgado com o trailer. Eu gostei muito da leveza que ele traz, né? Sim, sim. Pode ser uma criança num corpo de adulto e descobrindo os poderes. E elas sacadas e, tipo, eles estão num mercadinho e aí, por acaso, como deve acontecer toda a esquina nos Estados Unidos, aparecem uns bandidos. E aí, na hora, ele descobre que é a prova de bala. Tipo, cara, só na hora você vai descobrir que isso é a prova de bala? Tá louco? Foi então quando ele vai, tipo, descobrir se ele tem super força. Ah, vou marretar essa coluna aqui. Vou colocar minha mão na máquina de moer carne pra ver se eu sou, sabe? Sim. Exato. Mas é quadrinhos, né, cara? A gente tem que levar em consideração isso. Eu não tô criticando, achei genial, cara. Não, se eu fosse uma criança de 12 anos que pega os poderes do Salomão, eu ia fazer o mesmo. Daily Batson. I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say it! Okay! Shazam? Ainda em abril temos De Pernas pro Ar 3. Elenco conta com a Ingrid Guimarães, Paulo Gustavo, Luiz Miranda, a Flávia Alessandra, a Maria Paula e o Bruno Garcia. Paulo Gustavo não é aquele da Minha Mãe é uma Peça? É, ele mesmo. Nossa, eu não vi no trailer. Ele não apareceu no trailer. Deve ser só uma participação... Ela tá em alta, tem que pôr em tudo que é filme. Meu filme favorito nacional é De Pernas pro Ar. Sem brincadeira. Não é a mesma história, mas é sem... No primeiro é quando ela monta a empresa. No segundo, ela quer se afastar um pouco do trabalho. Quer dizer, querem fazer ela se afastar do trabalho, que mandou ela pro spa, mas não dá certo. E o 3 vai ter mais ou menos a mesma pegada, porque, na verdade, ela que quer se afastar dessa vez, não obrigam ela. Só que aí ela não consegue ficar longe do trabalho, ela quer voltar, porque tem uma menina pegando o posto dela de guru do sexo. E ela quer pegar de volta. E, gente, só o 3. Eu já dei muita, muita risada. Altas expectativas. Eu acho que vai ser tão bom quanto os dois primeiros. Eu também gosto dos filmes brasileiros, principalmente de comédia. Ah, mas é de comédia, né? Então, os de Pernas pro Ar foram filmes muito bons. Os dois eu dei muita risada. E o terceiro promete também fazer eu dar muita risada. No trailer eu me casquei já. Vai ser muito bom ver essa parte de agora. Agora ela quer se dedicar à família, né? Então, só que ela não tava acostumada a se dedicar à família daquele jeito. Então ela fica toda atrapalhada, ela não sabe o que fazer, ela vai buscar a filha de maiô, sabe? Ela tá completamente surtada. E aí acontece isso de ela querer voltar por ser muito competitiva, acredito eu. Colocou também, ela é tipo o Walter White, né? Ele começa só pela família e no final ele quer entrar no império dos negócios. É, ela quer comandar tudo, todo o mercado do sexo. Eu uso o quê? Eu já usei o polvo, já usei o coelho, já usei a calcinha vibratória, eu uso tudo. Eu só gosto com você. Oi? Seguindo com Abril, vamos agora até as profundezas do inferno para falar do reboot de Hellboy. O elenco temos David Harbour, que vai interpretar o próprio Hellboy, e ele foi o xerife, pra quem não lembra, de Stranger Things. Também temos a Mila Jovovich, que já fez Quinto Elemento e a saga Resident Evil, além do Ian McShane, que fez um fenomenal papel em Corrida Mortal como coach, e também o Quarta-feira de Deuses Americanos. Segundo David Harbour, esse remake terá muito mais uma pegada de filme de terror e mistério do que de super-herói, propriamente dito, né? A pegada do Hellboy sempre foi mais uma coisa mistério, mais terror, não só o super-herói em si. Ele se tornou um herói por conta dele procurar fazer o bem, né? A galera tá detonando o filme antes de começar. Tá detonando, assim, falando que esse remake aí foi desnecessário. Mas, meu, eu achei muito interessante, assim, porque eu não sou de ler muito HQ, assim. Então, foi uma das histórias em quadrinhos que eu li um pouco, né? Porque acabei ganhando de um tio meu. Eu achei um pouquinho mais semelhante, assim, sobre quem é o Hellboy. Eu não sei. Pode ser que depois o filme seja totalmente saia das características, mas é uma história mais fiel. Não sei se você concorda, Peterson. Bom, você falou, tipo, ou pode ser bom ou pode ser ruim. É o remake, entendeu? O Hellboy é um personagem. A gente tinha um ator que interpretava ele bem. Eu não sei se vai mudar com o novo ator. Eu achei que, como você disse, é bem fiel. Os personagens novos que vão aparecer, tipo, o som da protagonista que não aparecendo nos outros filmes. Meu, tem tudo pra dar certo como remake. Tem tudo pra começar, tipo, uma onda das coisas das crevas fodas, assim, que não foram apresentadas no cinema, de repente. É, parece que no filme vai explicar a origem dele agora. Sim, assim, sim. Né? De outra forma, fica né? Meio... Que ficou meio vago, mas e tal. Fica meio vago, né? No outro filme. Ele é filho de uma bruxa e de um do demônio, alguma... Sim, isso. Não, na verdade, ele é filho de um filho bastardo do Rei Arthur. Inclusive, traça um paralelo com Excalibur, né? Que apareceu no trailer. Isso é uma coisa da hora que eu achei no trailer. Enfim, é isso aí. Eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. You are mankind's best and only hope. I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. Who you calling monster, pal? You look in the mirror recently? Na sequência temos Vingadores Ultimato. O elenco conta com Karen Gillan, pra quem não sabe, a Nebulosa de Guardiões da Galáxia. Robert Downey Jr. por Um Parto de Viagem. Brie Larson por O Quarto de Jack. Josh Brolin por Onde os Fracos Não Têm Vez. Evangeline Lilly por Tauriel em O Hobbit. Chris Evans por O Tocha Humana em Quarteto Fantástico. Sebastian Stan por Eutônia. Jeremy Renner por Uma Atração Perigosa. Gwyneth Paltrow por O Amor é Cego. Chadwick Boseman por Deuses do Egito. Mark Ruffalo por De Repente 30, Tom Holland por O Impossível, Scarlett Johansson por Ela, Paul Rudd por Friends e Chris Hemsworth por Ghostbusters. O que vocês acharam dessa tradução, Ultimato? Dá arrepiozinho. Tá boa a tradução. Mas dá uns arrepiozinhos assim, sabe? Porque, tipo, você já pensa que vai ter um final assim definitivo, se eles vão conseguir derrotar o Thanos ou não. E também, sei lá, parece meio que uma deixa, né? Porque a gente já sabe que o Chris Evans vai sair. Sabe o que eu senti quando eu vi esse nome Ultimato? Tipo, ou vai ou racha, ou é agora ou nunca, meu irmão. É agora se que nós morrer, vai. Morreu. Se morrer, morreu, entendeu? Ultimate também não tem uma tradução muito boa pro Ultimate. Então, Ultimato eu acho que é a tradução mais. Mas o nome original é Endgame. É, Endgame. Nossa, mas quando eu procurei no trailer apareceu Ultimate. Tá zoando? Foi um brasileiro que traduziu bem mal. É meu, então. É. Não, o original é Endgame. Né? Endgame. Que não é fim de jogo. Mano, o que a gente tem pra falar de Vingadores, mano? Nossa, eu não sei ainda, mas eu. A única coisa que eu tô esperando, mas eu sei que talvez eu possa me decepcionar muito, eu tô esperando o Loki aparecer e dar na cara de todo mundo falando, ah, trouxa, eu tô vivo. Mas eu não sei, eu não vi se o Tom Hiddleston foi confirmado. Isso não foi. Não, mas eu vou chorar não muito. Não vou confirmar ele, nem fudendo confirmar. Se for fazer uma não parada querem dar assim. Spoiler, né? Mas eu, mano, sério, o Loki é meu personagem favorito, sério. E eu amo muito o Tom Hiddleston. Já tem aqui a Evangeline Lilly, já tem o Sebastian Stan, o Tom Holland, que são todos que já morreram. Só que o Loki é meio difícil, porque ele não foi morto pelo estalinho lá do Thanos. Ele foi morto, enforcado pelo próprio Thanos. Então eu não sei se ele vai voltar, sabe? Eu queria muito que ele voltasse. É a única expectativa que eu tenho. Porque eu sei que vai ser muito bom o filme, mano. E eu estou muito apreensiva com o que vai acontecer com o Tony. Porque quando acabou, eu saí do cinema falando, ufa, que bom que a Nebulosa, né, como vocês falam, ficou ficou junto com o Tony, porque assim ele vai conseguir voltar pra Terra. E aparentemente ela deu uma banana pra ele. E aí chega no trailer, ele tá lá 4 dias sem comer, não sei lá o quê. O oxigênio vai acabar. Eu fiquei, mano, como assim, Nebulosa, sua vaca? Eu te odeio mais ainda. Eu tava gostando dela. Mano, fiquei muito triste, porque eu saí pensando nisso, que ele ia conseguir salvar. Então, galera, façam como eu. Não consumam mais nada de Vingadores. Espera dia 24 de abril pra entrar dentro da sala e assim ser surpreendido. Porque não tem coisa mais da hora do que ser surpreendido. Não esperem nada, nada. Eu concordo com o Thiago que a gente não deve ficar mastigando nenhum conteúdo, nem procurar nada sobre Vingadores. Só deixar rolar, chegar o dia, ir no cinema e se surpreender com tudo que você vai assistir naquela telinha. E ficar com saudade, né? É o fim e é o fim mesmo, tem que ser. Termina ali uma jornada. Ah, eu acompanho o relator. Isso significa que dizer que eu partilho da opinião das outras pessoas também. E pra mim, o Vingadores vai ser um filme sensacional. Tô com bastante expectativa. Tomara que aconteça tudo aquilo que nós estamos na expectativa de ver. É, realmente acabe de vez, porque foi uma coisa que a gente começou a ver com o mesmo filme do Hulk e vai acabar agora com o Vingadores Endgame. Então é o fim de uma era, né? É um filme que a gente cresceu assistindo. Tem muita gente falando que vai ter coisa de Skrull no meio do filme. Já? Eu acho que é muito cedo pra isso. Eles não vão tacar tudo de Capitã Marvel no filme. Talvez ela seja só, Jesus salvou todo mundo e tal, do filme. É um filme que vai, o Eduardo já disse, vai marcar o final da saga. E não tem muito o que falar, cara. A gente vai assistir pra saber o que aconteceu com os caras, entendeu? Eu acho que o Loki não volta, desculpa, Letícia. Nem ele, nem o Visão, talvez o Visão volte cinza, tosco. É, com aquela versão dos quadrinhos, né? Cara, é o capítulo final da Marvel, não tem muito o que especular sobre. Tudo que a gente falar, vai ficar muito vago. É, eu lembro que quando eu e você vimos o trailer, a gente começou a tecer mil teorias. Sim, sim, sim. De como, se o Tony vai ser resgatado ou não, que acho que a gente não deveria entrar aqui. Acho que a gente deveria se privar de tudo, né? É, a única coisa é que, assim, é bom salientar que tem uma discussão, né, que pediram, poxa, vai acabar. Acho que tem que ter um fim. É uma lógica que eu tenho, assim, em questão de filme, assim, tem que acabar, né? Porque se começa a estender, começa a encher linguiça e aí perde o foco, descaracteriza a história, enfim. E até porque não é o fim da Marvel como um todo. É um fim dessa primeira parte desses Vingadores originais de Tony Stark e Capitão América. E nem todos. Como o Peterson já falou, já tá confirmado o filme da Viúva Negra, por exemplo. Sim, pode ser prequel ou pode ser posterior. Ah, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem muita coisa ainda. O Thor, eu acho que ele não sei como que tá o contrato dele, mas... Eu acho que ficaria bem legal. Eu queria ver um pouco mais desse Thor. Eu acho que o universo do Thor é uma coisa legal de contar ainda, né, demais, cara? No maio temos Pokémon, Detetive Pikachu. Quem faz o Pikachu é o Ryan Reynolds, né? Captação gráfica, né? Ele coloca umas bolinhas assim e ele que atua. Ou só dubla, não sei. Acho que ele atua, né? É, faz captura de movimento com ele? Não, acho que não. Eu acho que é só a voz. Eu achei que era só a voz mesmo, é que você falou que era com a bolinha, o quê? O quê? Eu acho que ele fica com uma bolinha na mão e finge que é ele, sabe? Uma bolinha amarela. Não, assim. Com aquela roupa de bolinha, sabe? De árvore de Natal. Sim, e o live action do Detetive Pikachu se trata do parceiro humano do Pikachu. Ele acaba perdendo o pai e ele vai em busca do pai, como o Pikachu é um detetive. Eu acho que ele também vai atrás, né? Sherlock Holmes total aqui. Enfim. Você viu o trailer do... No one ever was. Yes, eu vi o trailer e eu fiquei muito empolgado. Eu tô na expectativa muito alta. Eu cresci vendo Pokémon. A vibe do Pokémon foi uma vibe que acompanhou a infância inteira. Acho que o sonho de todo mundo sempre foi imaginar como seria o mundo com os Pokémons. E hoje, graças à computação gráfica, isso é possível. E eu achei legal a inovação dos diretores de começar com um filme que, vai, não tem muito a ver com a saga do anime, né? Por exemplo, não é o Ash, ele não tá pegando os Pokémons, não tem uma luta épica. É um filme, vai, pode até dizer que é um spin-off. Então eu acho que eles estão, tipo, jogando a isca pra ver se a galera compra a ideia, se vai ser bom. E aí, se for bom, se todo mundo gostar, aí fazer um filme na pegada igual do anime. Por exemplo, o Pokémon, o filme do Mewtwo ou o filme do Entei, que são lutas épicas. Quando eu vi o trailer, eu vi no Facebook, né? E tinha muita gente nos comentários dando hate. Falando, ah, nada a ver, a voz do Pikachu. Que ideia mais ridícula, não sei o quê. Mas, eu gostei bastante. É inspirado num jogo, tem um jogo, o Detetive Pikachu. Eu acho que é o Ryan Reynolds que faz mesmo a voz no jogo. Ele tem essa voz grave no jogo. Ah, tá. E não sei, eu não era fã de Pokémon quando eu era criança. Então eu não tenho. Eu gostava mais de Digimon do que de Pokémon. Você tá empolgado com esse filme? É isso que importa. Ah, não sei. Eu não vou assistir, não. Você também não gostava de Pokémon? Eu amava Pokémon, mas eu tô zero empolgada com esse filme. Porque pra mim é tipo um Ted. Só que versão Pikachu. Mas Ted é legal. Não, é uma bosta. Cala a boca. Melhor escolha, Pikachu ou Ryan Reynolds, cara. Você ter a voz do Deadpool no Pikachu, mano. É a melhor coisa, cara. E você ficava imaginando, pô, imagina ter um filme, imagina eu com esses bichos assim, né, cara? Nossa, metendo louco e tal e pá. Enfim, é, você ter aquilo, aqueles monstros bem próximos a uma realidade, tipo, como eles estão sendo construídos pelos efeitos práticos, efeitos especiais, que não tem nada de prático aqui. Eu acho muito foda, cara. Eu vou assistir. É, eu acho que Pokémon marcou, né, uma geração. Um aspecto geral, eu acho que é um pouco do próprio Creed, lá, que a gente falou um pouco atrás, que é a questão da nostalgia. Da gente ver uma coisa que remete à nossa infância diretamente. Muita gente vai pra isso. Finalmente agora você tem um... Vai, com muitas aspas no ar, todo aquilo que você, né, acompanhou a vida inteira em carne e osso. E é roteirizado, parece ser muito bom. Eu acho que até eu deixaria o roteiro só de ver os bonecos interagindo com o meu. Cara, exatamente. E eu já vou viajar, vou chorar, enfim. Oh, jeez. Here we go. I know you can't understand me, but put down the stapler or... I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my God, you can understand me! Ainda em maio temos Rocketman, que assina a biografia do Elton John, né? Tá numa vibe aí de fazer cinebiografias. A galera deve estar ouvindo o nosso podcast, se bem que vai sair depois, enfim. Eu e o Du fizemos um podcast só sobre cinebiografias, né? Bandas we did it. Que deveriam virar filme e tal. Enfim, a piada não funcionou porque esse podcast saiu antes. Ah, aquele negócio de espaço-tempo, futuro, passado, presente. O diretor é o Dexter Fletcher, que foi o segundo diretor de Bohemian Rhapsody, né? Quando o Bryan Singer saiu do Bohemian Rhapsody, quem assumiu foi ele. E o Taron Egerton, o Eggsy, de Kingsman, é quem vai interpretar o músico durante toda a carreira, né? Vai desde criança, então vai ser a fase jovem, barra adulta. Tá, o Elton John, inclusive, aparece no Kingsman, né? O Kingsman 2, junto com o Eggsy, então provavelmente eles devem ter combinado. Você vai me interpretar no cinema. Eu não conheço nada do Elton John, a não ser o fato dele ter escrito O Círculo da Vida, né? Fez a trilha sonora do Rei Leão. E que ele é bissexual, é isso mesmo? Ele é bissexual? Eu acho que é, não sei. Bom, ele tem alguma coisa com homossexualidade. Ele fez músicas de vários filmes. Do Eldorado, que é excelente. É dele? Uhum. Da hora. Okay. Ah, não, The Blue. É, ele parece fofão. Fofão? Aqui tem o bochecha sem caído, sabe? Não. Não? Não. Ah, tá. É que eu tô com a cara de alguém que parece assim. What the fuck? There are moments in a rock star's life that define who he is. Where there was darkness, there is now you. Fechando maio, temos Aladdin. Desculpa, eu vou parar. É mais forte que eu. No elenco temos Mena Massoud, que é o Aladdin. A Naomi Scott como Jasmine e o Will Smith como gênio. Bom, é mais um desses filmes live actions que a Disney está produzindo, né, de clássicos seus. E eu já queria adiantar aqui que esse hate que tá surgindo na internet, chamando de, ai, parece novela da Record, ai, mas esse gênio tá ridículo. Galera, se vocês não gostaram, é muito fácil. Vocês não gastam dinheiro com ingresso pra ir no cinema e pronto. Pistoladíssimo! Oh, and his name is John Cena! É, o Aladdin foi um filme que também fez a minha infância. Eu tinha a fantasia do Aladdin, eu sempre acordava fantasiado de Aladdin. Eu tinha o gênio do Chamito, eu tinha um macaquinho de pelúcia que eu chamava de Abu. Então eu sempre vivi a atmosfera do Aladdin. Tô com expectativa alta pra esse filme. Com relação ao gênio, bom, eu acho que eles vão usar a mesma tecnologia que usaram pra fazer o Hulk e o Thanos. Então tem como o Smith ser azul, até porque o gênio é azul. A parte do trailer, a parte das fotos que as pessoas viram, que ele está na forma humana, é uma das feições do gênio, que ele pode se transformar em qualquer coisa, afinal ele é um gênio. Ele possui poderes cósmicos e fenomenais. Dentro de uma lambadazinha. Muito bom. Bom, a expectativa é bastante alta e eu vou assistir, eu provavelmente vou chorar, porque eu amo esse filme, eu amo esse universo. E eu tenho sugestões pros atores. Pra mim, o Rami Malek, que fez o Mr. Robot e fez o Freddie Mercury, deveria ser o Aladdin. A Mia Khalifa deveria ser a Jasmine. E o Ben Kingsley deveria ser o Jafar. Pronto, falei. Mas então você tá desgostoso com esse elenco. Não, eu tô falando só pra usar o que seria mais característico, né? Eles têm as feições mais parecidas. Mas é legal trazer uns atores do nada, assim, igual esses aí que trouxeram. Menos o Smith, tanto, é claro. Que é engraçado, que esse filme era era pra ter saído antes, era a... não sei quando ao certo era a produção, mas tardaram porque não estavam encontrando pessoas adequadas pra interpretar. E com relação a aparecer a novela da Record, gente, a novela da Record, ela se passa naquele cenário, né, no Oriente Médio, porque são novelas bíblicas, então é Israel, Palestina, Arábia, Iraque, então, e Ágraba é uma cidade, igual a música diz, né, uma noite na Arábia, então é uma Ágraba é uma cidade árabe, portanto as roupas vão ser parecidas, as tendas, tudo isso vai ser parecido, então não tem por que encher o saco. Eu acho que eles estão falando mais isso por causa da qualidade, né, estão falando, ah, nossa, mas tem que considerar duas coisas. As fotos, elas saem antes de estar pronto tudo, né. Sim, gente, é só pra não tem o som ficar com ereção só. Ok. Ainda não teve o tratamento da imagem, entendeu? É uma, tipo, a pré-produção. Então, assim, ainda vai ter muito que ser feito. E outra, o gasto que tem com a produção de uma novela da Record e com o filme da Disney é abissal, velho. A distância que tem de um pro outro. A Disney é dona de coisas. Gente, a Disney é dona da gente, a né? Gente, a Disney é dona da gente, praticamente. Nossa senhora. A Aladdin é um filme que marcou muito a infância. Eu espero que seja excelente, igual... Os live actions da Disney estão sendo muito bons, por enquanto. Eu espero que eles não caguem nesse também. A Aladdin tem uma trilha sonora incrível no desenho, então eu quero que a trilha sonora seja tão incrível quanto do desenho. Que seja igual, por favor, porque eu quero estar lá no cinema, que o mundo ideal, cantando que nem a princesa. Eu vou estar vestida de Jasmine. Teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo assim. 10 mil anos. Você vai realizar 3 desejos meus, é isso? Ah, quase. Há umas condições, algumas limitações. Quais? Ah, número 1, eu não posso matar ninguém. Então não peça. Ah, número 2. Eu não posso fazer uma pessoa se apaixonar por outra pessoa. Ah, seu namorado. E ah, número 3. Eu não posso ressuscitar pessoas mortas. Não é um quadro bonito. Eu não gosto de fazer. Para isso, o que quiser. Entrando agora em junho, temos X-Men Fênix Negra. Era pra ter saído ano passado, tanto que a gente já falou sobre esse filme ano passado. E, bom, vocês querem falar alguma coisa? Vocês mudaram de opinião com relação a alguma coisa? Não, eu permaneço com a minha opinião formada com relação ao filme Fênix Negra. Os atores já não me seduzem, a história não me seduz também. Pra mim, a Fox já cagou tanto na linha do tempo que já perdeu a magia dos filmes do X-Men. E precisaria parar por um tempo, esperar pelo menos uns 6, 7 anos pra rebootar e fazer com novos atores uma história retilínea, sem cagar. É tipo meio que a despedida da Fox, porque tanto que estão cogitando que o final da Fênix Negra vai conectar com o Vingadores Ultimato. A Disney conseguiu comprar? Comprou, já assinou, foi. Mas já? Aí o Mercúrio da Fox tá vivo e o Mercúrio da Marvel tá morto. Qual que vai ser? Não sei, cara. Não sei nem se eles vão aproveitar realmente o X-Men no futuro próximo, porque é pra encaixar. Vai ser muito maluco. Joga tipo fora e faz de novo. Eu adorei essa frase. Excelente, porque eu não aguento mais filme do X-Men. Pra mim, o único personagem ali que eu gostei desse novo o X-Men é o Mercúrio, porque eu gosto muito do Evan Peters e ele foi um excelente Mercúrio. Só isso, chega de X-Men. A da Fox não deu certo, foi o Wolverine, só. E acabou também já. Ah, e Deadpool, e só os dois. Tiro no escuro dos caras, que não tinha nada a ver com os X-Men. Eu vi esse último trailer, eu não cheguei nem a ver o X-Men Apocalipse, mas eu vi esse, decidi dar uma chance, porque, tipo, o arco da Fênix Negra me marcou muito quando pequeno. Falei, vamos ver, né, qual é. Daí eu decidi ver o trailer, e eu não sei se eu quero ver, porque teve um momento que eu me empolguei com algumas cenas, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, é a Jennifer Lawrence e a Sophie Turner e elas não me convencem. Desculpa quem gosta, mas é tipo uma coisa minha, eu não consigo gostar delas. Uma coisa que eu acho muito bizarra é que, mano, do primeiro, né, dessa nova saga aí, primeira classe, pro Fênix Negra, se passaram 40 anos. E o Fassbender e o McAvoy não envelheceram um dia. Caralho, mano, vocês cagaram foda. Charles, what did you do? I had to keep her stable. I protected her. From the truth? Seguindo em frente, porque pra trás não dá, Turma da Mônica, Laços. É um live action das HQs do Maurício de Souza. Que foi? Live action? Você não sabia? São pessoas eu de verdade. Eu achei que era tipo desenho, sabe que nem da Máquina do Tempo? Não. Eu assistia sempre. Nossa, lembra desse Máquina do Tempo? É, mano. Muito legal. Mas sei lá, eu assisti esses dias de novo e fiquei, nossa, é muito chato. Bom, enfim, é um live action, né, das histórias do Maurício de Souza, Cebolinha, Magali, Mônica e Cascão, em que o Floquinho desapareceu, olha só. E aí a turma vai ter que buscar o seu cachorrinho, o cachorrinho do Cebolinha. Que bacana. A direção tá por conta do Daniel Rezende e dirigiu Pingo Rei das Manhãs E o filme vai se passar na década de 80. Sempre foi meu sonho de criança ter um filme da Turma da Mônica. E são atores de verdade, são crianças. E aí você vai se transportar pra aquele universo, porque você tinha um personagem favorito. E você falava, ah, eu gosto de ser esse aqui, ah, eu vou brincar com esse aqui. E era muito legal. E o Laços é baseado num quadrinho, né? Uma história do Maurício Souza chamado Laços, realmente. Então vai ser só a reprodução do quadrinho com atores de verdade. E assim, o Cebolinha, ele fala, troca o R pelo L. E tem o Cascão, e tem a Mônica, a Magani. E todos eles são muito fiéis à realidade. E vai ser muito legal. E, mano, talvez eu vou chorar pra caralho, eu tô muito empolgado. Eu acho que todo mundo, assim, que eu conheço, tá muito empolgado com esse filme. Acharam, tipo, as crianças muito fofas e muito, na medida do possível, padrecidas, né? Porque a parada do Maurício era fazer caricaturas. E na medida do possível, elas têm lá os traços, né? O Cebolinha tem uns cabelos de ponta, claro que não são 5 fios. Ia ficar ridículo, ia ficar um Smeagol da vida real. A Mônica tem os dentinhos, né? Avantajados. Mas no mais é isso. O resto vai ser bem mais realista, por assim dizer, né? Eu tô muito animada. Eu adorava os desenhos que tinha da Turma da Mônica já, que tinha as fitinhas de vários filmes, eram excelentes. Então, ver um live action de uma coisa que foi a nossa infância inteira. A gente é 1 milhão de gibis da Mônica. Eu adoro aventura de criança, então com certeza eu vou ficar apaixonada nesse filme. É, eu vou também. E assim, tipo, é o carro-chefe, né? Vai começar agora e se eles verem que vai ser bom, e provavelmente vai ser bom, vão começar, você pode lançar várias histórias da Turma da Mônica. Tem várias histórias sensacionais que pode virar filme. Pode virar uma série, né? Entendeu? Também. Pode total, cara. Essas crianças, elas estão indo pro estrelato. Na moral, vão ficar marcadas, entendeu? Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você sei lidar as pessoas como ninguém. Seguindo agora, temos Toy Story 4. Só queria falar duas coisas aí. Primeira, Toy Story 3 saiu em 2010. Oh my God! E o segundo é que agora os brinquedos estão com a Bonnie. Só lembrando, né? O final do último. Vocês falam, pô, mas o Andy... Fala, ah, mas como que vão continuar se os brinquedos sendo Andy? O Andy vai pra faculdade. Estão agora com uma criança de novo, a Bonnie. Toy Story foi, assim como a Aladdin, Toy Story foi o filme que fez mais na minha infância. Eu ganhei a fita de vídeo verde, acho que em 97 ou 98. E eu assistia, rebobinava no videocassete, assistia de novo, rebobinava de novo. Então eu assisti Toy Story a minha vida inteira. Eu vivi aquele universo. Eu tenho a coleção completa dos brinquedos do Toy Story, tirando o Rex, que eu ainda vou pra Disney um dia comprar. Mas assisti o 2. Então eu queria dizer que foi um filme que ele vai evoluindo com a gente. Então a gente assistiu o primeiro, a gente ainda era criança. Era o começo da Pixar ainda, aqueles filmes. Pode ver que a qualidade nem é a mesma. E aí tem o Toy Story 2, então você vai crescendo, o Andy cresce com você. No Toy Story 3 é o fim do ciclo, porque o Andy cresce e vai pra faculdade. E quando lançou, mais ou menos era a época que tava todo mundo saindo da escola, indo pra faculdade, decidindo o que ia fazer da vida. Então foi o ponto final, foi o fim. Não precisava ter um Toy Story 4, o filme acabou ali. O brinquedo vai pra Bonnie, então é um novo universo, agora ela vai curtir os brinquedinhos. E podia acabar assim, o mundo acaba bem e já era, vamos seguir a nossa vida. Mas não, quiseram achar outra ponta pra tentar fazer um outro filme, que eu acho que é comercialmente muito viável o Toy Story, porque tudo que você coloca, acaba vendendo. Então a Disney, ela tá nessa pegada de querer socar as sequências abaixo, a goela das pessoas. E eu não concordo com isso. Então talvez eu não vá assistir. Provavelmente eu vou, porque eu gosto muito. Mas eu vou com bastante olhar cético. É que nem o que a gente falou do Como Treinar Seu Dragão 3, né? Que vai ser a conclusão. E não tem que ficar estendendo muita coisa. Passou vários anos desde que lançou o último. Deu certo, ficou incríveis. Ficou muito bom. Só que já é o 4 do Toy Story. Vão ficar enfiando o quê? Então acho que já deveria ter acabado também. Concordo com o Du. De um lado, concordo com vocês, que realmente, pô, mais um filme de uma coisa que já se encerrou, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que é a Pixar, e a Pixar não dá, geralmente, ponta solta, tá ligado? Não faz só mais um pra vender, elas têm essa preocupação, tanto que se você for ver, a maioria dos filmes que ela fez, encerram sozinho, incríveis mesmo, saiu 2 agora, 14 anos depois, tá ligado? Então, com isso, se eles estão querendo lançar um novo filme, é porque muito provavelmente eles sabem o que estão fazendo. O único problema que eu acho assim, é se a Disney mais uma vez obrigou, como já aconteceu com Toy Story 2, que eles não queriam fazer continuação do Toy Story. A Disney foi lá, meteu o pé em cima e aí eles tiveram que fazer. Só se for assim, aí realmente eu falo, tirar o filme, não render, não for aquilo, aí é chato. Mas no mais, me empolga. Eu só acho assim, que como é uma nova história, eles poderiam ter dado um outro nome, outra coisa assim, começar um novo ciclo, entendeu? Porque pra mim, Toy Story já encerrou o ciclo no terceiro filme e não precisa mais desse. Mas eu, de qualquer forma, acho que não vai ser um filme ruim. Provavelmente a gente vai gostar da história, mas vai ver que não tem nada a ver mais com o Toy Story em si, que era o Toy Story da nossa época. You got a friend in me. We'll be right back. uma banana pra ele. Parece muito uma banana aquela nave. Tá zoando. Parece, parece. Nem reparei nisso, mano. It's a dangerous. Here we are now. Segue. Entertain us. I feel stupid. It's contagious. Here we are now. Entertain us. Hello. Hello. É assim que eles fazem na. Eu passei dezembro inteiro ouvindo o Thiago cantar essa merda. Já tô cansada. Beleza, segue. E o cara que faz o Tyrion Lannister, que eu não lembro o nome do ator. Ele faz o Sol também no Jogos Mortais, não faz? Ele faz o Sol? Eu creio que sim. Eu posso estar muito confuso. Eu posso estar falando muita merda. Pode ser uma canelada, a primeira canelada do podcast. Enquanto eu vou falando aqui, você vai pesquisando. Mas sabe o que me lembrou essa mariposa gigante? Tem outra mariposa gigante famosa. Do Monstro vs Alienígena? Sim. Nossa, cara. Não, vai embora, chefe. A mariposa fofa. É o do tsunami. Tom Holland. Isso, é. Tom Holland. O Coração do Mar. Tom Holland. O Impossível. Impossível. Ou O Coração do Mar. Tom Holland. Deixa eu falar. Tom Holland por O Impossível. Show de foda ainda. Não, deixa. Não, filho da mãe. É que tem o Chris Hemsworth nesse filme também, cara. Ah, eu sempre esqueço que tem que ver. E esse filme, cara, ele... A coisa mais próxima que a gente tinha era o BenTV, que são caipas de nome. São sapos. Um papagaio. A coisa mais próxima papagaio que a gente tinha isso é dos nossos cães. Quem é esse? É o Uau Uau. É o Uau Uau. E aquele também é outro. A au, linha au de Angola. Aquele é o Rex. Aquele é um urso polar. Só em loja, cara. Ai, ai. Shazam! Caralho.